Sonhe alto, voe longe, não deixe ninguém te parar. A vida é dura, é batalha, mas você nasceu pra lutar. Cada queda é um ensino, cada dor é construção. Levanta a cabeça, segue firme, escuta o teu coração. Mas lembre-se no caminho, a humildade é direção. Hoje você pode estar vencendo, mas amanhã muda a estação. Sonhe, lute, batalhe, nunca desista. Um dia tudo se fará. Mas respeite sempre, ninguém é eterno por aqui. O tempo passa e o seu fim um dia também virá. Construa, conquiste, mas saiba reconhecer que ninguém sobe sozinho, alguém te ajudou a crescer. Valorize as pessoas, o simples, a mão estendida. Pois quem planta respeito, colhe paz pra toda a vida. Orgulho cega, ego afasta, seja exemplo em cada ação. Porque o topo sem caráter é só um abismo na ilusão. Sonhe, lute, batalhe, nunca desista. Um dia tudo se realiza, a vitória vai chegar. Mas respeite sempre, ninguém é eterno por aqui. O tempo passa e o seu fim um dia também virá. Batalhe, nunca desista. Mas tenha alma leve, o coração que saiba amar. Busca glória linda, mas só dura o que é pra durar. E o seu fim